ouvi a voz do Senhor. Deixa ir o meu povo, para que possam te adorar, em liberdade te servir, Senhor. A mão do Senhor se estende sobre o gado e o campo, separação entre os povos, o teu poder é grande. Ó Deus dos Hebreus, tu és justo, mostra o teu poder, que toda a terra possa ver, que somente em ti há liberdade. Deixa ir o meu povo. Caia Saraiva, trovões a ecoar, mas em Gósen o teu povo está. Em meio às pragas, teu amor é fiel, teu nome é santo, é Emmanuel. Faraó, não endureças o coração, o Senhor é justo, ouve a oração. Se a chuva cessar, se o trovão calar, sabe que a terra é do Senhor e o seu levanta os olhos, confia na luz, a promessa se cumprirá. O povo eleito em ti encontrará a paz que vem do céu, a salvação. Oh, Deus do justo, mostra o teu poder, que toda a terra possa ver, que somente em ti há liberdade. Deixa ir o meu povo. Essas letras retratam a mensagem de libertação e o poder de Deus, inspiradas no texto bíblico, mantendo uma estrutura adequada para adoração, com um tom narrativo e cinematográfico.